DJ Joelson Virtuoso, tocando o que você gosta de dançar. É a flauta envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas salientes. Fica loucando e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Vai, treme o bumbum tam tam tam. Vem tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam. Falando, o piri, porra. Bem, mas tá tipo vai. Com o vavazinho. E aí, fiote? É a flauta envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas salientes. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Vai, treme o bumbum tam tam tam. Vem, tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam. Falando, vai o piri, porra. Bem, mas tá tipo com o vavazinho. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? DJ Izo, verão 2017. Vai dar PT. No baile do BDJ que ela começa a sentar. Vai dar PT. No baile da São Matiz que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar. Aqui no Morro das Pedras que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar. Muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar. No baile do BDJ que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar. No baile da São Matiz que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar. Aqui no Morro das Pedras que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar. DJ Joelson, agora o show é com você. Bota o tatão, tá,

DJ Joelson. E aí, gostou? Vai ter que pagar pra ver se vai rolar. pode ser só diversão, mas a minha intenção não vou dizer. Só vai saber se quiser jogar. Vem, mas tem que arriscar. Vem, vai ser sim ou não. Oh não, oh não, não, oh não. Se quiser jogar, vem, que quero tocar. Te, e aqui mesmo dar. Hello, não digas que não. Alright, alright. Anitta, Maluma, Latino, Brasil. Ok, baby, muévelo, mami, muévelo. E eu vou me beber, baby. DJ Joelson Virtuoso. Essa menina é só porque não me provou. Ela é formada, dá aula, ensina. Só que hoje eu sou teu professor. Diz que é brindada e só relaxa quando acende e faz fumaça. Eu tô sedento, ela sedenta. Então demorou, vamos ver quem aguenta. Vamos ver quem aguenta. Tento me enganar. Não quer mais parar. Tu pagou pra ver. Dó de você. Tento me enganar. Não quer mais parar. E tu pagou pra ver. Dó de você. Tu pagou pra ver. Dó de você. Da aula ensina. Só que hoje eu sou teu professor. Diz que é pendada e só relaxa quando acende, faz fumaça. Eu tô sedento, ela sedenta. Então demorou, vamos ver quem aguenta. Vamos ver quem aguenta. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Tentou me enganar. Não quer mais parar. Pago pra ver. Dó de você. Tentou me enganar. Não quer mais parar. Pago pra ver. Dó de você. Não quer mais parar. E tu pagou pra ver. Dó de você. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma.

tem um popozão. Mais uma vez. Tu se encantou, ficou apaixonado. Tá todo iludido, pensamentos errados. Gamou no sorriso, viajou em meu olhar. E com minha sentada chegou a viciar. Sento devagar pra te deixar bem louco. Te olho nos olhos e sento com tudo. Tu ficou maluco e se perguntando. Essa mina é de outro mundo. Eu vou sentar. Tira onda essa gás, princesinha dos pais. Ela nunca olha pra trás. Ela sabe o que quer, ela sabe o que faz. Ai, ai, ai, ai, gosta de provocar, de chamar atenção. Ai, ai, ai, ai, é melhor nem chegar. Ela é muita pressão. Ela é linda, lança moda. Ela é zica, ela é bom. Onde passa, incomoda. E que perdeu agora chora. Ela é linda, lança moda. Ela é zica, ela é bom. Passa, incomoda. E quem perdeu agora chora. Ninguém segura ela.

história. Não conheci o amor, só conheci a bondade. Hoje conheci você, que é amor de verdade. O teu jeito de sorrir, o teu jeito de falar. Fico meio perturbado quando vejo seu olhar. Você quem me faz feliz e me faz delirar. E você quem fez eu vou te apaixonar. Vou estar tá acabando.